N-U-N-G-A. Lá do cego, Bulldog Fantasma Smurf, Minas Gerais e Baixada, não olhe para trás. Minha maldade na cabeça não, mas hoje tudo é diferente. Eu invejo um aperto de mão, é toda hora irmão matando irmão. Saudade de todos os malucos que se foram no passado, deixando a marca registrada no meu coração. No momento só vejo decepção, tira droga, trairagem, mas o corpo estirado no chão. Tenho que me preparar pra no futuro ninguém poder me arrastar. Truta, não posso mais vacilar. As marcas do passado são fortes demais e não querem me abandonar. Assim eu sigo em frente e aprendi com o passado, o tempo que tudo só depende de mim. Mesmo sabendo que nós não leva nada nessa vida, vou tentar fazer bonito, mano, até o fim. Hoje encontro o futuro se olhar pra trás. O passado me marcou, mas não volta mais. Sentimentos intensos fizeram de mim o homem que hoje eu sou. Conheço o amor e um pouco da sua dor. Quem provou gostou, até se viciou. Sigo meu caminho observando várias cenas, muitas delas repetidas. Só problemas, que pena ter quem tive dó, depois tive medo, vai saber. Aquele que diz que te ama é o mesmo que quer te fuder. Vai entender o porquê. Passar por várias situações que a vida vai te colocando. Tire tudo como se fosse lição de vida para você continuar caminhando. Mas o mal te atormenta fazendo você se sentir errado, te deixando debilitado com sentimento de culpa à beira do fracasso. Se amargar não vai adiantar, dessa forma se você agir tu vai se machucar. Pois o tempo tá passando rapidamente, é melhor correr atrás, porque aqui ninguém vai te esperar. Além do cão é cada rumo, sem Deus pra todos. Se não for assim você vai ser um pobre morto. Não tente se arrepender do seu passado, porque amanhã é um dia novo.